Infantaria, quem não quer essa parte? CTS, infantaria, sangue vai passar. No sustento do morro eu quero o infantaria. Se o bagulho tá muito louco eu quero o infantaria. Se pra viver a chance é zero eu quero o infantaria. Umas quadradas e as quadrilhas eu quero o infantaria. No sustento do morro eu quero o infantaria. Se o bagulho tá muito louco eu quero o infantaria. Pra viver a chance é zero eu quero o infantaria. Umas quadradas e as quadrilhas eu quero. Se pra viver a chance é zero, eu quero sem mistério. O bagulho tá sério, os doentes pegam os remédios. O livro que delata, filma, passa por cima. Dispersionado, CTS, infantaria, com os playboy, pia. Trema na base, quando vê nós louco. Na função, paga pau no nosso estilo. Tô desbarradão, vê se desembaça. Decifrão, nós tá na caça de Aparecida. Uberaba é dois palitos e não dá nada. É de quebrada ali no VDM, nós tá em casa. Ação nas quadrilhas e as firmas nas fita vendada. Quero uma lote sem contar com a sorte, quero grana. Curti minha noite de prazer com as donas banda. Dentro do morro eu quero o infantaria. Se o bagulho tá muito louco eu quero o infantaria. Se pra viver a chance é zero eu quero o infantaria. Umas quadradas e as quadrilhas eu quero o infantaria. O sustento do morro eu quero o infantaria. Se o bagulho tá muito louco eu quero o infantaria. Pra viver a chance é zero eu quero o infantaria. Umas quadradas e as quadrilhas eu quero o infantaria. Cifra todo eterno, pele com aguerrido. Arsenal de bandido, munição é antídoto. Antidó, detector, célula de Al-Qaeda. Kamikaze, de caça-nique, fuzil e matraca. Bem-vindos ao Vietnã. Sou sentinela de Saddam. No clã, mais de mil discípulos de Osama. Descendentes de Mandela, inimigos de mão branca. Hostis civis pra fugitivo é refém. Nos calabouços do ódio, bang é louco, bang bang. Trabo a guerra com a base inimiga, campo minado. Minha cabeça tá a prêmio pro sistema tá molhado. Power, Zig Zauer, Ciclope, C4. Coquetel, Molotov, 357, Magno. Soa como um canhão nessa guerrilha urbana. Fogo no pavio da dinâmite, carga explosivo nos antibomba. É uma logia escrita à mão, infantaria pesada. Melhor morrer desarmado do que morrer com as próprias armas. Mas cavalo doido em combate é jogar a toalha. Se quer paz, vou de guerra. Se quer guerra, tô na batalha. Jacamini, use R, baby. Armas de peso, ladrão que cultiva a sua raiz, morre satisfeito. Navego por terra, nesse solo zebuíno. Gangsta aguerrido, o mais rápido do gatilho. Marcha, soldado, avante, bandido. A carta bomba é defragada, em campo de extermínio. Fui convocado pra guerra, pra esse Vietnã. Em meio aos fragmentos, formei o meu clã. Brinquedinho criminal, porte ilegal. Se ciscar no meu quintal, bate de frente com o arsenal. Se não morre pra tô, troca com polícia de fuzil. É porque a pátria amada bandida não foi gentil. Tem tudo que reluz é gol de cajadas. Gladiador que é gladiador morre com suas próprias armas. Chuva de balas, munições traçantes. Alakazam, bum! Mais um crânio de frente na estante. Troféu pra ladrão, pêsames pra viúva do finado. Que enterrou o cana se a cabeça num caixão lacrado. E sopinha aceso, fogo no pavio do canhão. Se quer guerra, é só testar a febre do ladrão. No sustento do morro eu quero o infantaria. Se o bagulho tá muito louco eu quero o infantaria. Se pra viver a chance é zero eu quero o infantaria. Umas quadradas e as quadrilhas eu quero o infantaria. Dentro do morro eu quero o infantaria. Se o bagulho tá muito louco eu quero o infantaria. Pra viver a chance é zero eu quero o infantaria. Umas quadradas e as quadrilhas eu quero o infantaria. Infantaria. Infantaria. Infantaria. CTS. Sangue vermelho. Infantaria.